senhores passageiros, dentro de alguns instantes pousaremos terra no aeroporto de Salvador de Bahia. A temperatura exterior é de 38 graus. Abotoem os cintos e mantenham os assentos em posição vertical. Esperamos que tenham tido um voo agradável e desejamos vê-los de novo conosco. Obrigado. Quero irme a Brasil y escapar de este Madrid. Quiero ir junto a ti y empezar a vivir. Quiero irme a Brasil y mudarme la piel. Yo quiero componer como hacía Jobim. Y que Javan me cante, toque y no me toque, que con Caetano hagamos una jam. Que venga Vinicius a enseñarnos nuevos vicios, que allí el aburrimiento es ilegal. Bom dia, comunidade! Estamos na 100.4, já sabeis que sou o Alquimista e vamos celebrar a música brasileira aqui em Rádio Círculo. Isto é, Movida Brasileira. E hoje vamos a lançar no programa o novo disco de David Tavares, que vamos a regalar para vosotros en los próximos programas. Mañana, como sabéis, el programa es grabado y el jueves no habrá programa porque es festivo. Así que ya estáis más que informados para saber si el jueves ponéis la radio. No estamos, es porque estamos descansando. Hoy sí que vamos a hacer el programa, estamos en directo y vamos pues enseñarte cositas interesantes, lanzamientos muy bonitos. Vamos a empezar el programa hoy con un tema de un cantante músico que se llama Pedro Luis. E é um disco que se chama Ponto Enredo, é um disco novo que está lançando ele. E nós, claro, estamos ensinando para vocês em exclusiva o novo disco de Pedro Luis. O tema que vamos escuchar se chama Ela Tem a Beleza Que Eu Nunca Sonhei. Escutemos. Deu-me de todo tempero, toda a cor me ofereceu. Cobriu com fino tecido meu corpo tão carecido desse carinho só seu. Contou-me lindas histórias, cantou as belas memórias de seu álbum de canção. Entoou todas pra mim, fez a noite não ter fim, gravou no meu coração. O nosso encontro é bonito, trouxe o sossego divino, teu aconchego eu, menino, aceitei. E esse amor de varanda, rede, luar e ciranda, tem a beleza que nunca sonhei. O nosso amor é bonito, trouxe o sossego divino, teu aconchego eu, menino, aceitei. Esse amor de varanda, rei de luar e ciranda, tem a beleza que eu nunca sonhei. Cobriu com fino tecido meu corpo tão carecido desse carinho só seu. Contou lindas histórias, cantou as belas memórias do seu álbum de canções. Entoou todas pra mim, fez a noite não ter fim, gravou no meu coração o nosso amor. O amor é bonito, do sossego divino, teu aconchego é o menino, aceitei. E esse amor de varanda, rei de luar e ciranda, tem a beleza que eu nunca sonhei. O nosso amor, o nosso encontro é bonito. Trouxe sossego divino, teu aconchego eu, menino, aceitei e gostei. Esse amor de varanda, rede, luar e ciranda, tem a beleza que nunca sonhei. Ela tem a beleza que nunca sonhei. Tem a beleza que eu nunca sonhei. Valeu, Pedrinho. Boa sorte. Vamos com Deus. Vamos a lançar o novo disco de David Tavares, um músico brasileiro que está afincado na Espanha há já uns quantos anos. Hoje, precisamente, está em Suíça. E, claro, vamos ensinar o disco que acaba de sair del horno ayer, anteayer. O disco saiu e vamos, pues, compartir com vosotros três temas de ese disco. David Tavares é o músico flamenco brasileiro mais reconocido que há na Espanha. Ele trabalha com o flamenco, faz um pouco de coisas brasileiras também, mas geralmente sua música está direcionada ao flamenco. E é um músico, um guitarrista excepcional. O primeiro tema que vamos escutar se chama Ojos Negros e é uma habanera. A composição é de David Tavares e Rafael Morales. Escuchemos. Thank you. Estamos lançando em exclusiva o novo disco de David Tavares, que é um músico, como eu disse antes, brasileiro, que está afincado aqui na Espanha e trabalha, pois, com a música flamenca. O disco que está lançando David Tavares se chama Um Toque de Color. E se queres lograr informação sobre David, tens que entrar em seu website, que é davidtavares.eu, de Europa. David Tavares, com S, Tavares com S ao final, .eu. Seguimos com a música de David Tavares, o novo disco. O tema que vamos escutar agora se chama Borboleta. Thank you. Estamos lançando em exclusivo o novo disco de Davi Tavares. Agora vamos escutar um tema que se chama Buarquiana. Esse é o tema número... Não, me equivoquei. O tema se chama Sapeca. E tem a participação de Mancuso, esse músico maravilhoso que vive aqui na Espanha. Que, como sabeis, tem o grupo Maracatu FM, que vamos escutar um tema em um ratito. Escutemos Sapeca, tema de Davi Tavares, novo disco que acaba de sair do horno. Tema número 5, exatamente, sim. Thank you.

Já hemos, como sabéis, lançado vários artistas, entre eles Almir Serra. Lançamos passado ano aqui em Movida Brasileira. Ele nos deviu uma visita, acaba de chegar desde Paris a Madrid. Está conosco aqui em Movida Brasileira, na quinta planta do Círculo de Belas Artes. E vamos, aparte de volver a escuchar suas canções, vamos pues, hablar um pouco com ele sobre seus trabalhos e sobre o que vem a ser. Vai estar 3 meses aqui por Madrid. Assim que teremos coisas interessantes que compartilhar com esse pedaço de músico. Que además está con Batata, que es, no necesita ni presentaciones ya, Batata es más famoso que la paella. Así que, buen día, Almir Serra. Buen día, Reginaldo, prazer estar aquí con você, muy bom. ¿Você prefiere hablar en portugués, español? Metade, un poquito de Brasil, un poquito de España, está todo certo. Pero tu español, ¿dónde aprendiste? ¿Allí? Ouvindo, sí. Ah, vale. Yo no hablo mucho bien, mas... ¿Cuándo llegaste aquí a Madrid? Que dia? Tiene más o menos 3 días. E qual é a impressão que te causou? Estou enamorado. É bonita a cidade, verdade? Muito, muito bonita. Madrid enamora, sim. A cultura é linda, a cultura aqui. Tem muita coisa para a gente aprender, para sugar. Né? Fora as mulheres guapas. Sim, isso é verdade. Muita gente bonita, educação, muito, muito forte, é muito marcante isso. Os famosos colírios, não? Sim. Queremos saludar a Norma, que está escutando o programa. E, claro, a Norma é a namorada dos músicos da música brasileira. O tema que has elegido para compartilhar com os ouvintes, Almir, é o tema número 3 do disco, isso, o lado 3. O tema número 3. E por que? Conta-nos um pouco desse tema. De que habla? Como lo compusiste? Eu falo em português. Velho. É uma canção que eu fiz para minha mulher, né? Uma pessoa que eu estou há 12 anos casado, apaixonado, sorte, apaixonado. Eres mesmo. Por ela e meus filhos. Que legal, cara. E peguei um dia dela, é a fonte da minha inspiração. Um dia eu olhei pra ela, tava meio tristinha com algumas coisas, aí eu só quero te dar um beijo, só quero te dar desejo. Pra sua doce angústia, tem a solução, um pedaço do meu coração. E assim foi, aí saiu. E tá aí, a música de trabalho, juntamente com a Onze. Então vamos escutar o tema número 3? A 3. Ele compôs essa música para sua esposa, está casada há 12 anos, tem muito mérito, tanto eu sei que a gente vai parabenizar o Almir, porque isso é muito bonito. Escutemos. Quero te roubar um beijo. Só quero te dar desejo. Oh, oh, oh. Só quero te roubar um beijo. Pra sua doce angústia. Caminho dia após dia, não encontra direção. Já te procurei por todo o Baixo Leblon. Ei, só quero te dar desejo. Oh, oh, oh. Só quero te roubar. Te dá desejo, só quero te roubar um beijo. Realidade que nos guia, joia cara de imenso valor. História que não nos trai, que ainda não se acabou. as gotas de lágrimas aos teus pés. Lavarei a tua ilusão ao sol do meio-dia. Se preciso for, dividiremos um pedaço de pão. E quando não estiver mais revolto o mar, traçaremos um novo plano ao som de Chico, Tom, Zé, Queliz, Gil, Caetano e dos novos baianos. Só quero te dar desejo, oh, só quero te roubar. Que nos guia, joia cara de imenso valor, história que não nos trai, que ainda não se acabou. Com as gotas de lágrimas aos teus pés, lavarei a tua ilusão ao sol do meio-dia. Se preciso for, pediremos um pedaço de pão. E quando não estiver mais revolto o mar, traçaremos um novo plano ao som de Chico, Tom, Zé, Queliz, Gil, Caetano e dos novos baianos. Só quero te dar desejo. Almir Serra se é criado, pois é rodeado de músicos. Ele nasceu em Tijuca, que é na parte de Brasil, de Rio, muito bonita. E para sua infância foi em onde mesmo, quando me dijiste? Foi no Estácio, onde está, um bairro no Estácio, onde eu tive a oportunidade de conhecer outros artistas, de ver outros artistas. Luiz Melodia do Estácio, hoje mora na Laranjeiras. E o Gonzaguinha, que é o filho do grande Luiz Gonzaga, que não está mais com a gente, né? Nenhum dos dois, é uma pena. Ali era uma. Gonzaguinha era uma. Sei lá, uma biblioteca, vamos dizer assim, uma CD-teca, sei lá. Ele era um crânio. Eu sou fã do Gonzaguinha, o cara era muito bom. Almir, você acaba de chegar do Brasil há poucos dias, tá fresquinho. Então conte pra gente como é que tá o Rio de Janeiro. Rapaz, 40 graus, sensação térmica de 50. Pós-carnaval, né? É, eu moro em São Paulo, não moro no Rio. Rio de Janeiro é uma cidade linda, maravilhosa, né? Uma cidade muito grande, com problema com todas as outras cidades do mundo, uma grande metrópole. Mas o Rio é lindo, o Rio de Janeiro continua lindo. E São Paulo, como é que tá? Maravilhoso também, né? São Paulo, o trânsito, que é, já é o cartão postal da cidade, né? Você tem trânsito 3 horas da manhã, mas tem outras coisas que suprem esse problema, que é uma noite maravilhosa, tem vários restaurantes, várias casas de show. Sabe, para todos os estilos, é um estado que qualquer pessoa que for ao Brasil tem que conhecer, Rio de Janeiro, São Paulo, e os outros também, não vamos esquecer do litoral, né, Recife, Bahia, Natal, e... Qual é a cidade que você mais gosta do Brasil, se você pode se... Rapaz, eu não vou ser... Não, eu não vai vou, não, não, né? Eu não vou ser, eu gosto de várias cidades, eu sou apaixonado pelo Nordeste, cara, pô, vou pro Nordeste fazer show, não quero ir embora, sabe, toquei no Marco Zero, tem 3 anos, que coisa é aquela em Recife... Aquela praia de Boa Viagem é uma loucura. É tão bonita quanto as pessoas falam? Tão bonita, é muito bonita. Tão bonita quanto as praias do Rio de Janeiro. E você conhece Pipa? Essas coisas, por exemplo? Como Pipa? Me disseram que tem uma praia lá que chama Pipa, que é super famosa. Não. Eu conheci no Rio ou em Recife? No Nordeste. Não, eu conheci a Praia de Boa Viagem, mas para mim já bastou para ter uma certeza da beleza do que é o Nordeste. Acho o Nordeste Bahia fantástico. Você já visitou? Visitei bastante Bahia, várias praias da Bahia, de Salvador. Eu toco no trio elétrico 5 anos com o pessoal da Revelação, que eles me convidam, né? Então todo ano eu estou em Salvador também, estou lá e minha vida é música. E como você conheceu o nosso querido e famoso Batata? Batata é meu primo, Batata é família. Ah, é família? É, minha família, a gente é família. E ele me fez um convite para vir para... Eu tô aqui graças ao Batata, que me convidou para vir para Espanha, né? E eu tive a felicidade dele te conhecer e trazer o CD, você começar a tocar o trabalho da gente. E eu tô adiando há um ano. Eu falei, agora eu vou. Aí vim, tô aqui divulgando. Não tô passeando, não. Tô trabalhando. Quero trabalhar. Se nota lá no Brasil que teve uma evolução econômica, porque aqui nos jornais, nos meios de comunicação aqui na Europa, saem que o Brasil está crescendo muito economicamente, que está melhorando, que tem menos desigualdade social, que tem menos problemas sociais. Isso é verdade? É verdade. Reginaldo, você está aqui muito tempo. O Lula faz um bom trabalho? Você está aqui muito tempo e o Batata também, mas a gente que está lá, que convive o dia a dia, o Lula tem um grande mérito, né? Teve muito aquela coisa, o Lula não prestou uma faculdade, o Lula não estudou, o Lula tem... Mas assim, ele é um cara que veio do povo, né? Um presidente que veio do povo, que ele consegue perceber as necessidades do povo, que ele conseguiu perceber, melhor dizendo. Ele teve algumas infelicidades na escolha do seu ministério no começo, né? Mas ele, graças a Deus, ele conseguiu ir limpando, né? E conseguiu colocar a cara do Brasil muito bem. O Brasil está muito bem visto em todo mundo. Sabe, não vai muito longe, que há 2 meses atrás o presidente dos Estados Unidos, que também, com todo respeito a todos os presidentes do mundo, eu não acho grande coisa, mas é um presidente de uma grande potência, e falou no meio de vários presidentes da Europa que o Lula era o cara, entendeu? Então o cara que, aí muita gente teve que, a expressão é essa, botar a viola no saco e engolir, porque o cara é bom no que ele faz. E o Brasil hoje, se não me engano, é a sexta economia no mundo. Sim, vai ser a quarta em 2014. Cada dia que passa o PIB está melhorando mais, o desemprego está melhorando. Então, assim, ele conseguiu colocar Bolsa Família para as pessoas que não têm condições. Então, ele conseguiu botar a comida na mesa e está conseguindo colocar a educação, que é a prioridade também. Né? Porque não é só quem quer comida é bicho, né? As pessoas querem educação e lazer e condição de ter um crescimento bacana. Amigo, você já está com 30 anos, e eu queria saber, quando você tinha 20, se dissessem para você que ia ter um presidente dos Estados Unidos negro, você acreditaria? Que era uma coisa que parecia uma piada. Parecia uma piada. Só para não tomar muito teu tempo, tem uma coisa que acontece no Brasil que eu sou contra, que é a coisa da cota. Eu não gosto da cota. Cota, o negro tem que fazer isso. Não, acho que tem que ser capacidade, tem que estar lá porque é bom. Você está aqui porque é bom, o Batata está porque é bom, eu... tô porque é bom, e o menino tá ali porque é bom. Então, assim, as pessoas têm que parar com essa coisa de, eu sou negro, eu sou inferior. Não. O negro, por ser negro, lógico, a gente tem uma barreira maior do que os outros, por causa do preconceito que existe na sociedade, mas a gente tem que cair dentro disso, cara. A gente tem que procurar nosso espaço. Senão, a gente vai ficar sentado chorando, não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho legal, só que eu sabia que não ia ser diferente dos outros presidentes. E ele, pra você ver, eu tava até brincando com um amigo, as pessoas da raça negra, como eu, é um karma tão grande que ele pegou a presidência dos Estados Unidos, depois de um presidente que foi horrível, né? Pegou uma economia estourada nos Estados Unidos. Ele não pegou uma economia estabilizada como pegou o antecessor do Bush, né? O cara que veio. Então, tem essas coisas. Agora, a vida tá aí, cara. A gente é negro. Então, vamos partir para dentro, vamos ser presidente, vamos ser jogador, vamos ser ministro, vamos ser com capacidade. Não essa coisa da cota. No Brasil, eu só acho errado, o Lula impôs isso, que o negro é cota, o japonês é cota, eu acho que tá errado. Acho que tem que ser capaz. Senão você acaba desvirtuando a coisa para um outro lado. Por exemplo, e o filho do branco, pobre? O que faz com ele? Teria que ser cota também, né? Se for pela cor, tem que ter uma... Então é muito complexo nessa história. Então a gente... Quando me perguntam, já tive um debate numa rádio no Brasil também a respeito disso. Eu falei, eu sou contra. Mas por que você? Porque eu sou contra. Porque eu acho que tem que ser a capacidade da pessoa, do ser humano, independente da cor que seja, né? Logicamente que tem que abrir oportunidade para o negro também mostrar a sua capacidade. Ponto. Agora colocar porque é negro, não concordo. Estamos aqui com o Almir Serra, que também dá seu ponto político. Não acho. A música número 11 do disco, conte um pouquinho pra gente como é essa música que a gente vai escutar agora. Essa música surgiu de uma... Porque o músico... O músico é sonhador, né? O músico é sonhador, o músico viaja, o músico é apaixonado. A gente é movido, por isso que o músico, o cantor tem que ter um empresário, né? Porque a gente é movido de emoção, então a gente tem que ter aquela pessoa que seja mais razão. E aí vai surgindo, vai olhando, vai, ouve a história de um, ouve a história de outro, vê um sofrendo aqui, dor de cotovelo ali, traído aqui, a gente acaba compondo. Então, a música número 11, como é que ela chama? É Sua Tatuagem. Escutemos Sua Tatuagem com a Miss Serra, que está aí na exclusiva, número 11. Yeah. circular sem rumo, ancorar em você profundo, despertar na paz do Redentor, que seja como Almir Serra é um enamorado da música brasileira, ele gosta, eu creio que quase todos os ritmos que há em Brasil, se há algum que não te gusta, seguro que me lo vai dizer, porque é um homem muito autêntico. Há algum ritmo brasileiro que não te guste? Ah, não, gosto de tudo. Tem um, mas eu não posso falar, eu não posso ser antiético. Um só. Já tem um que não te gusta. Eu acho que eu seria covardia da minha parte falar isso no ar. Não é, eu não, não, é, posso não, fazer é isso. Não posso fazer isso com outros artistas, mas eu respeito, eu não gosto, não ouço, eu respeito. O resto eu gosto de tudo. Conta pra gente sobre o Gonzaguinha. Quando é que ele entrou na sua vida? Você escutou na rádio um dia a música? Como foi? Eu tive a felicidade de ter a família de músicos, né? Almir Neto, meu tio, fundador do Original de Samba, o Mestre Louro, que foi mestre de bateria da Salgueiro, que faleceu agora, Batata, percussionista, a galera toda. E eu também cresci num bairro que é muito musical no Brasil, que é no Estácio de Sá. Eu nasci na Tijuca e cresci no Estácio. Momento, bairro da malandragem. É, do bairro dos malandros. Esse dos é o Batata que tá falando. E lá no Estácio eu vi muito músico bom. E um desses músicos, dois dos músicos mais famosos que saíram de lá foram o Luiz Melodia, que tava toda hora lá no bar, passando pra cá, e o Gonzaguinha. Gonzaguinha de chinelão de dedo, bermuda e camiseta lá. E vira e mexe, pegava o violão e cantava. E eu comecei a olhar aquele cara assim, molequinho, sabe? Aí fui crescendo, crescendo, crescendo, ele, sucesso, veio fazendo sucesso, falou, olha, o Gonzaguinha, aí eu comecei a ouvir, ele tem coisas maravilhosas assim que, nossa, não tenho o que falar. E essa música marcou minha vida, você disse que marcou a sua também, né? Sim, a minha também. O Lindo Lago do Amor, é uma música que é muito forte, é uma música que tem uma pureza muito grande, né? É, uma pureza, faz você ficar criança de novo. E a gente vira criança e me remete, porque a música, tem música que me remete a algum lugar, e essa música me remete ao meu início de vida, minha infância. Eu vou aproveitar que tu na frente de dois grandes músicos e vou perguntar isso. Porque outros dias escreveram no Facebook da Movida Brasileira, disseram que a música é o único que tem o poder de fazer você viajar sem sair do lugar. Vocês que tocam, o que é que a música tem? Eu tenho uma música que fala disso. Eu tenho uma música que fala... como é que é? Eu não trouxe violão. Mas você sai do lugar, por exemplo? Você sai do lugar, Batata? Lógico, lógico. Você sabe que você está lá, você não está lá, como é que é? Lógico. É uma tremenda viagem, como se diz, né? Então, quando ela tem uma harmonia bonita, tem uma coisa que te entra por dentro de você, aí você diz, pô, que viagem. Aí você viaja tocando. E a música, cara? Sabe? Tipo, as ideias vêm... É aquele negócio... Porque o músico diz que quando está fazendo uma coisa, o percussionista, não dá tempo nem de escrever, não, tem que gravar, dá, tem porque que gravar. Se mandar te repetir novamente, você não consegue fazer. Então, isso é uma viagem. A música tem esse poder de tirar a gente do chão. E assim, eu sempre digo que o músico é aquele que sobe no palco sem estar preocupado com o que ele vai ganhar. O músico gosta de tocar. Isso que eu falei aquela hora lá, o músico tem que ter um empresário, tem que ter um manager, um cara que cuide das tuas coisas. Porque o músico gosta de tocar. Eu sei que na minha família é família de música e eu cresci assim. Eu sempre quis tocar. Eu nunca fiquei preocupado com o que eu vou ganhar. Lógico, isso é consequência de um trabalho bem feito. A gente sabe disso, não vamos ser hipócritas. Mas você sobe no palco preocupado com o que você vai ganhar, com o que você pode... Não, a música é prazer, cara. A gente sobe no palco, esquece de tudo. Ali o palco é nosso, eu faço o que eu quiser, eu canto o que eu quiser, logicamente respeitando o público, respeitando quem tá ali. E é isso mesmo, a música é viagem, cara. Tanto compor uma música, como tocar a música. Mas o que acontece, Almir? O que é que causa isso? Porque as pessoas escutam a música e elas que não estão tocando, elas estão simplesmente escutando a música que vocês fazem, saem do lugar. Porque a música nada mais é do que uma mensagem. É uma mensagem e é como a cor. Você gosta de uma cor, eu gosto de outra, ele gosta de outra. Você canta uma música, ele não gosta, eu gosto, você gosta mais ou menos, o outro fica apaixonado. Porque aquilo ali toca na pessoa, no que ele passou lá atrás, ou no momento que ele está vivendo ali. De repente, o cara está passando por um problema e aquela música chega para ele como um toque, como uma voz que vem do além, como uma coisa que... quantas vezes a gente se pega pensando assim do nada, opa, achei a solução. Aquilo é alguma coisinha, alguma energia que chega ali, que te, sabe, que te fala, ô, Reginaldo, ô, Mi, é por aqui. Já não aconteceu de falar, ó, não entra por aqui não, que não vai por aqui, que aqui vai acontecer alguma coisa, lá na frente acontece alguma coisa. É uma coisa da música. Na música, o cara ouve e fala, puxa, que nem um lindo Lago do Amor. Essa música mexe comigo de uma forma que eu ouço eu cantando e falo, caramba, eu gravei essa música. Eu era mulher que eu escutava. Mas é uma, sabe, tremenda mensagem ela também, né? É um barato. É uma... Vamos escutar aqui os três? Vamos viajar nela, o né? O lindo Lago do Amor. Vambora. Almir Serra, tá com a gente hoje no programa. Lá um. Hemos compartido esse pedaço de tema que marcou a vida do querido Almir e a minha também. Não sei se lá de Batata, porque Batata está calhadito. Sim. Te marcou também, então, Batata? Mas, sim, Gonzaguinha para mim, eu sempre, mas sempre acompanhando ele, as canções dele, e, igual aquela música que ele tem, chamado Tutano. demais. Gravou Leni de Andrade, gravou um montão de gente. É uma mensagem também que come a carne e rói o osso, não sei, vem aqui seu moço. Pô, é demais, ele passa cada mensagem, impressionante. Tá valendo o tempo da música, né? É, a gente faz valer o nosso amor, a gente faz valer nosso suor, é a situação atual de todo mundo. E tive o prazer de, tive a felicidade de compartilhar toda segunda-feira um futebol com ele, que eu jogava no Rio. É que tem gente que nasce com sorte, né? Tem gente, chamado... gente que nasce com estrela e outros que nascem estrelhados. Toda segunda-feira... Estácio de Sá, Tijuca. Toda segunda-feira eu bati uma bola com ele no Rio. Chamava Cura Ressaca. Lá no Caxinguele. Jogava lá? Jogava. Gente, a gente tá encantado de vocês. Vamos tomar um café aqui embaixo. Vambora. Aqui na cafeteria do Círculo. Vou mandar um beijão pra Norma, que ela tá escutando o programa, que eu sei que ela é fã do Batata, adora o Batata. Um beijo, Norma. E nos despedimos e voltamos amanhã. Amanhã o programa é gravado, como você sabe, é feriado. Quinta-feira não tem programa. A gente se encontra na semana que vem. Até a próxima onda, galera. Graças ao Mir, graças Batata.com, o site da felicidade. Obrigado, Reginaldo. Valeu. Tamo na área. Se derrubar é pênalti. Treat me.